Um recadinho pro Gabriel Dias. Se estivermos precisando de componentes aqui para a equipe, se a Beatriz Travalon tiver tempo, com certeza ela será um nome forte, porque ela narrou grande parte dessa prova de hoje, né? Eu narrei, fiz um bico só para me divertir mesmo, deixar a competição mais animada. É diferente você ter uma atleta narrando a competição do que um técnico, que tem ponto de vista diferente, e foi bem divertido. Mas assim como a Cecília Zuppo Zaccarelli, você pensa em seguir a carreira da comunicação ou não? Não, eu faço faculdade de administração, na verdade, eu penso em alguma coisa para empreendedorismo, mas é bom divertir um pouco às vezes. Ok, então as suas expectativas para Barcelona, uma vez que você estará no revezamento 4 por 100 metros? Eu espero melhorar minhas marcas e pegar uma semifinal no 100 peito e uma final no 50, talvez um revezamento também, e me superar. Acredita que a natação feminina brasileira pode abocanhar uma medalha? Olha, eu acredito que nada é impossível, mas eu também acredito que a gente deve dar um passo de cada vez. Então, pensar agora numa final, no ano que vem pensar numa medalha, e assim vai. Ok, valeu. Beatriz.